aí? Onde você está indo toda arrumada? E esse batom vermelho e as unhas pintadas de lilás? E aliás, estou desconfiado que você tem outro. Ontem à noite me contaram e eu fiquei louco. Respondi, não se intrometa na vida dos outros. Nem sei quem é mocinho, nem quem é bandido. Só sei que um mês atrás eu era seu marido. Isso não conta, né? Isso não conta, né? Isso não conta, né? Maldito foi aquele dia que eu peguei meu carro. O sinal vermelho, eu olhei pra um lado. Você piscou pra mim, eu pisquei pra você. Aquele mototáxi veio me trazer seu nome. Me deu seu endereço, seu telefone. E se eu descobri como é que chora um homem? Tua rocha. E aliás, estou desconfiado que você tem outro. Ontem à noite me contaram e eu fiquei louco. Respondi, não se intrometa na vida dos outros. Nem sei quem é mocinho, nem quem é bandido. Só sei que um mês atrás eu era seu marido. Isso não conta, né? Isso não conta, né? Isso não conta, né? Maldito foi aquele dia que eu peguei meu carro. No sinal vermelho eu olhei pra um lado. Você piscou pra mim, eu pisquei pra você. Aquele mototáxi veio me trazer seu nome. O seu endereço, o seu telefone. Assim eu descobri como é que chora um homem. Maldito foi aquele dia que eu peguei meu carro. O sinal vermelho eu olhei pra um lado. Você piscou pra mim, eu pisquei pra você. Aquele mototáxi veio me trazer seu nome. Deu seu endereço, seu telefone. Assim eu descobri como é que chora.